3613, FEC 30, os autorizados, pistão 90, vento 0 graus, 10 mais. Pouso China 6390, baixar travado, atrasado pouso 90. C559 não na escuta? Interceptando ILS, gol 1096. Gol 1096, emitor 118 decimal 95. 1895 na 096. 25 é o solo rotório? A aeronave, o senhor saberia informar qual a categoria dela? Salvador, boa noite, Gol 1096, estabilizado na LS X-Ray com 10 à vista. Está no momento 2 milhas de cimbra. Gente, Gol 1096, continua a aproximação, aguardando pista livre, ajuste 1092. 1012 aguardando, 1096. Colo 25, olhando o ponto de espera, chame torre em 1 na noite, decimal 95, ajuste 1012, bom voo. Tipo 5591, autorizada a chegada, bom, firmeza para 4, meu teste que negar no 0 no 2. Né, 6310, no solo 38, libera via Fox, solo no 21, decimal 9. Vai liberar na Fox, Fono 219, eu tinha 6310. É, torre é o Chiné. O Chiné, prossiga. Só pra informar, tem uma luz lateral por volta da Taxway Eco, ela está muito intensa, a impressão é que tem uma viatura na pista, mas é só a luz que ela está bem intensa. Gente, grato, já havia avistado a luz e vou contactar em frente também a possibilidade que é de diminuição, muito grato. Obrigado, boa noite. Polo é o Ocean M3-10. Autorizado, pistão 90, vento 0,80 graus, 089. Livre pouso na 1,90, está baixado travado na 09. Um braço que Luiz, que autorizado ingresso, reporta alinhado e pronto. Aérea 2525, boa noite. Após a passagem da aeronave da Gol, autorizado o ingresso e táxi via pista, reporta linha de pronto, cabeceira 90. Aparelho 224, desce para 2.000 pés, utilizado final ILS-X-Way, reposto utilizado no localizador. Para 2.000, no 092, reportará estabilizado X-Ray. Autorizado decolagem, pistão no 7, vento 090 graus, 1 no mais. Gol no 096, solo aos 4-1, liberando foco, solo no 2-1, decimal 9. Gol no 096, boa noite, chega via Alfa, Juliette, portão 5. Alfa, Juliette. Gol no 096, tira uma dúvida, a categoria de senhora não era Charlie, não é isso? Patrão Gráfico Luiz, que decolado aos 4-2. Teria condições de confirmar qual a categoria da aeronave do Gráfico Luiz? Sim, só confirmando a categoria Alfa, Bravo, Charlie. Sim, Alfa, grato. Transfere agora o controle em 1-9-35, Mongo. Quando pronto, livre decolagem, pistão no zero, vento 090 graus, 1-3. Bravo King Luiz, o meu país no corredor da Serra, confirma o seu. Cinco, dessa via para 2.000 pés, que é legal no 092, e reposto utilizado no localizador. 2.000, descendo via, trip 55. Xalemé 3.03, desce até 4.000 pés. No 7.03. Boa noite, Força Aérea 2525. Força Aérea 2525, contato o radar na decolagem, suba para nível de voo 360, sair da árvore. Sessão 360, sair da árvore, sessão. portaria do 2224 está estabilizado no localizador? Afirmativo, da zero à vista. 2224, semitorre, 198, decimal 95. 1896, vai perto. Passarelo 2224. Passarelo 2224, confirmando mais travado. Afirmativa. Tem livre pouso, pistão no zero, vento 090 graus, 119. Livre pouso, 2224. O passarelo 2224, apenas com a informação, caso observe, temos uma luz um pouco mais, com um brilho um pouco mais ofuscado próximo ao táxi foi eco, mas é apenas o brilho, ok? Não há nada, nenhuma viatura, nem nada do tipo, que é apenas o brilho próximo ao táxi foi eco. Positivo, estou observando aqui. Nós 890, autorizada a chegada da bomba, direita para 4000 pés, QNH 9012. Número 3003, direita para 2000 pés, autorizado final ILS X-Ray, reposto estabilizado no localizador. Pode siga via ainda para o ponto de espera, quando lá chame 1895, ajuste 62, bom voo. No localizador trip 5591. Siga 5591. Estabilizou no localizador. Trip 5591, Júlio Torre, 112, decimal 95. 12895, boa noite, até daqui a pouco. Até. Da Fios Crescente. Paulo Salvador, passarinho 22, 2, 10. Aonde, passarinho? Siga via Aquino para o pátio 3. Via Aquino para o pátio 3. Ô, passarinho, vou tirar uma dúvida. Confirma qual é a categoria de sua aeronave? Torre Salvador, muito boa noite. Trip 5591, final baixar travado. Trip 5591, boa noite, tem livre pouso, pistão no 0, o vento 100 graus, 909. Gente, livre pouso, Trip 5591. O Trip 5591, no caso, serve, estamos com uma lâmpada um pouco mais ofuscada, mas é na taxi eco, ok? Negativo na pista, na taxi eco. Tá bem observado, o Trip 5591, obrigado. Força Aérea 2525, chame Centro Recife, frequência 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. 5260, 228, obrigado, boa noite. Nada. Telemetria 313, informa uma aeronave nessa posição de 11 horas, 13 milhas, mantendo meu pé, está nos corredores visuais e não irá interferir nessa aproximação. Tango Bravo aqui, Whisky, informa o tráfego a sua posição de 11 horas, 11 milhas no rumo sul, do oeste, cruzando 3 mil pés para 2 mil pés, não vai interferir nessa prosseguição, no seu subvoo aí. Cinco nove um, solo 551, libera via Delta, solo 12, 129. Via Delta, solo 8. É 3 no 3 de torre, 1 no 8, decimal 9 e 5. Para o pátio 3. Pátio 3, deputado. Essa é que foi no localizador. base, 9190? O 5591 naquilo tá livre já. Poderia ter ingressado via aquilo para a parte 3 conforme foi instruído. Fórmula 763, decolada 57, controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, bom voo. Sanair 6313, check trem, com os autorizados estão no zero, vento 100 graus, 129. O servidor 366 pro ILS Whisky, depois vai fazer o Yankee. Próximo a Taxi Eco, temos uma luz um pouco mais ofuscada, porém encontra-se na Taxi Eco, ok? Negativo na pista. Tem livre pouso, o vento permanece. Apenas para informação, caso observe uma luz um pouco mais ofuscada, encontra-se na Taxi Eco, ok? Negativo na pista. Ah, ok. Obrigado. Então tá, 9890, está autorizado direto do Duna e rapaz estabilizado no Yankee. Caralho, 9890. E 9890 informa um tráfego essa posição de 11 horas, 11 milhas, mantendo minutagem no, nos corredores. Não vai interferir nessa aproximação. Sim, de 9890. Vai você seguir a posição pelo, a posição pelo, a posição do não. Pode ser? Pode ser, manter a chegada então, 9890. Obrigado. Batendo o gráfico lixo, informa um outro tráfego essa posição de 12 horas, 9 milhas, no rumo sudoeste, cruzando o nível de voo 075 para 2000 pés. E 9890, eu confirmo, é o DMA Yankee? Tem como ILS Yankee da pista 10 aqui. Frisal 370 para Fortaleza, Jânio Somos do Louco, Cura 9. Decolada pista 10, sai da Momo, transição Surti. Controle 199, decimal 35. Para 50, 10. Gente, bravo que lixo, foi para a rotatória, após na rotatória, visão com calma. Confirmando 5010 no transponder, sem para o feedback sonar. O Cristão está autorizado mantendo aí nos corredores meu pés, reposta através do parque de trânsito. Confirme. É, 3,95, grosso na sua coisa. Acho que é 1,29, né? É verdade, boa. Alfa Juliette, porta 1, não. Alfa Juliette, 1, 3, 1, 3. Luna 763, chame centro Recife, frequência no 25.1, alterna no 33.95. No 251, alterna no 3395, Golfo no 763. Salvador, boa noite, e o 9890, estabilizado, ILS-CP está 1-0, visual para a luz. Ok, Vicente, reporte bem checado, sinal 1-0, viu? Deixa a trabalho travado. São 3858, observa a Bianca Parque número 01 e em coordenação com a equipe de som, reporta pronto para o táxi. Gente, reporta a Bianca e aí reporta para o táxi 3858. Livre pouso, Ventura 00, Lázaro 10, mais cheque por aí. Vai ser travado, livre pouso, pistão 0, e o 9-8-0. 98 no 0, solo 07, táxi direita, chama 129. Táxi Alfa, chama para ingresso na Juliette. Cópia, Metriz 1-0. Autorizado, esquerda, novamente esquerda, parte 3, até a sinalização, Rio. Metriz 1-0, recíproco autorizado, 350 via Perisque 58, decola da 1-0, curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju, aciona 5575, controle 119-135. Cotejamento correto, a transmissão caiu, padrão aí, tá muito entrecortado e baixa, ok? Cheque seu equipamento, chama quando pronto o acionamento. Agora 5. Baixo da 3888-179 a bordo, 3 horas e 26, não pessoas. Ele de táxi à direita é 169-179. 179. Ele de táxi à direita chama 18, decimal 95, 1895 no pronto. Espera 2983-8. Salvador, boa noite. Está 3858, ponto espera da 10. Autorizado, aliás, decolar, 58, vento 100 graus, 100 antes. A linha decola pela 10, está 3858. Torre, 1895, Bravo Kilo. Sim, estou achando que está sendo tapão para base do museu. Decola os 15, controle 1, no 9, decimal 35. 19, 35, boa noite, 3858. Boa noite, 3858, contato radar, tudo mantém nível 350, não mantenha o perfil da saída MOM. Perfil MOM 350, 3858. Autorizado, curva esquerda para base direita da 10, reporte, uísque. Portugal 019, Skoka Identity, Central Level 74,000 feet, Bomb Arrival, Altimeter 1012, Portugal 019. 3-5218, identifique, chegada Mari, desça até nível de voo 050, 3-5218. 050, proa, poderia usar proa de TAP ou Donatan? Um minutinho. É autorizado, pouso, pistão no zero, vem um turno 00 graus, 00 mais. Passão. A gente vai para toque é remetido, tá autorizado, toque é remetido, vem um turno 00 graus, 00 mais, isso. PDC número 50, 5218, direto. Ok, mantém a speed na descida, 5218. Vai manter 240 até 2 milhas de zona. Certo. Vou no 096, chamo para o táxi. Vou coordenar com o Recife, só um minuto. Estou com o RMT aos 20, confirme a intenção. Ok, está possível a perna do velho, chama para girar a base. Reduza para 250 nós, azul 4235. Ok, o TAM 3858 a posição Abuco. É, fiquem. Qual seria a proa para a posição Abuco, 3858? Abuco. A proa ideal seria 020 praticamente. E 020, ok. Então mantenha essa saída até cruzar o nível 160. Após eu estar direto voar a Buco, que eu tenho dois tráficos chegando aqui no perfil da Bufo, para não interferir com os tráficos. E após 160 a Buco, azul 4298, identifique, acione. Corrijo, desse e mantém o nível 060 chegada a Mari. A 3858, chame o centro Recife, frequência 1285, até 1335. Alto 298, qual é a indicada? 29, reduza para 2509, 4298. Ok, o motivo da redução para a sua esquerda, posição 10 para 11 horas, 15 milhas. Está com rumo de Nordeste, voando a posição etapa descendo para 50, com 240 nós. O equipamento é uma TR da Trip. O gol no 096, via Bate Índia, ponto de espera da 10, chame a torre, 1895, boa viagem. Via Bate Índia, ponto de espera, 1895, obrigado, bom trabalho. Pessoal do Salvador, Sané 6313, informação Quebec, autorização Guarulhos, nível 340. E reporte na final, Whisky. Autorizado Guarulhos, 360, o nível é via Pedro Lu no 6, até Bravo, até o Zulu, Belo Horizonte. Após direto trive e após trive Poços de Caldas. A decolagem da 10, curva à direita, subida da El, após da El Leda e após Leda Bridge, vai interceptar o peso 16. O controle 19.35 e o transponder 5022. Autorizado São Paulo Guarulhos, 360, decola da pista 10. Com curva à direita, saída da El, depois voa direto Leda e Bridge. Interceptor informe Zulu no 6, THZ, Trive, Fox. Controle 119.35, transponder 5022, o Sané 6313. Autorizado final LS, reporte localizador estabilizado. 2000, liberado LS, 5218, grato. Deposição. Autorizado, toque remetido, evento 100 graus, 8 mais. Obrigado, né, Matheus? Zero a minha. O 5972, identifique, chegada Bonf, desse manter o nível de voo 060. Mateus, 28, esquerda, perna do zero, chapa de base. Zero nine, it is visit to 2109. What's call 019, it is to 2109. Give me a call, 09, we have 1-0-0 graus, 8 lanches. Retornação para sequenciamento, curva esquerda para 0 no 0. O limite, a radial 280 de Salvador. Mantinho, seu número 4 na aproximação, o azul 498. Portugal 09, descend to 3000 feet, altimetro 012. And 3000 feet, turn QNH 1012, Portugal 019. Azul 4235, azul 4235, desça para 4000 pés, o ajuste mínimo e 12002. Azul 4298, desce e mantém o nível 050. 29, controle 19, decimal 35. Ok, 1935, gol 1096. Controle de Salvador, com 1096, decolado, cruza 1700 pés na subida Momo. Com 096, contato radar, sube e mantenha o nível de voo 370, saída Momo. Ok, 370 na Momo, gol 1096. Deixa eu autorizar a toca remetida, 1-0-0 graus, 1-0-0. Pascal 019, MD Spirit 1-7-0 knots. It is speed 1-7-0 knots, Portugal 019. Tripe 528 está estabilizado, usar a cabeceira. Negativo 5218, autorizado final LS, chame a torre 118, decimal 95. 118, 95, boa noite. Boa noite. Right heading 180, call the established localizer cost 10, Portugal 019. 18, continua a aproximação, cheque 3 km 0. Checará. Azul 4298, direita para 040, até interceptar o localizador 4298. Direita 040. Portugal 019, descend to 2000 feet, altimeter 1012. Descend 2000 feet, connection 012, Portugal 019. Azul 4235, desça para 3000 pés, ajuste 1012. Tu vai permanecer na espera, tem agora a sequência de pouso a 10. Pode prosseguir para a perna do vento, vai manter o setor norte da pista, ok? A 1000 pés, pode manter 1000 pés em curvas pela direita, aguardando para girar a base. Espero que o vento também, curva direita, para o setor norte, aguardando para girar a base, o braço velocidade 210? Negativo, mantendo 180, conforme informado sinceramente. Gente. Azul 4298 reduz para 1809. Foxtel 019, established LS 10, runway inside. Foxtel 019, complete LSX approach, contact the tower frequency 1-8-95. 1-8-95, complete approach, Foxtel 019. Azul 4235, vou indo para o 150 para interceptar o localizador. Azul 4235. Esquerda 150 para o localizador 4235. Para 2.000 pés, são autorizados final LS e reporte estabilizado. Exame na próxima, quiser autorizar VLS 435. Portugal 019, established 10. Roger, continue approach, stand by for landing clearance, Portugal 019. Stand by, Portugal 019. 5218, livre pouso, vento 100 graus, 109, check trem. 5218, grato, livre pouso, está com trem baixado, chegado. 5-5, acione identificação. Tá 3305, vetor para sequenciamento, curva esquerda e vou na proa 010. Seu limite é magnético 101 de Simbra. Sente, esquerda 010, limite é 101 de Simbra, tá 3305. Rio 5972, reduz para 210 nós. Atingindo 050, tá? 3305. Sétima, tem. Autorizado LS, passo 2 na vez. Azul 4298, desça para 2.000 pés, ajuste altímetro 10, 12. Está autorizado final LS, 1.012 ajuste. 2.012, 4295. 3305, desça para 3.000 pés agora.